Enquanto isso, na mansão dos irmãos Neto. Então, a gente acabou de lançar a primeira parte do podcast Naruto. Aê! Tô certo. Já tá datando o cast, achando que vai sair depois, logo em seguida. Não, mas vai sair daqui a pouco, pelo amor de Deus, né? E a gente decidiu fazer a leitura de e-mail. Eu acho que até a gente tinha prometido fazer a leitura de e-mail entre a parte 1 ou 2. Se não tínhamos prometido, tínhamos combinado entre a gente. Porque a gente quer ler todos os e-mails até agora pra abrir espaço pros novos, né? E na próxima a gente faz só da primeira e da segunda parte de Naruto. A segunda parte já tá sendo editada. Mentira! Até o Bon Cosco terminar de editar essa leitura de e-mails, eu entrego pra ele. Mas enfim, a gente recebeu bastante e-mail até, inclusive. Um negócio que me deixa bastante feliz e surpreso. Muita gente veio do WTS, que é o programa que a gente tá fazendo de animes da temporada, porque a gente quer falar de animes da temporada, a gente gosta. E eu gostei bastante disso. Algumas pessoas vieram do Ao Quadrado. Eu não sei se as pessoas ainda estão aqui, porque a gente ficou sem postar o Tanaka Sentai há muito tempo. Não, mas as pessoas vieram pro WTS. O WTS tem uma frequência boa. É, ok. E aproveitando, né, se inscrevam no feed do WTS, do Weekly Tanaka Show. Vamos voltar a fazer programas no Weekly Tanaka Show logo. Se inscrevam nesse feed aqui, claro. Ouçam o podcast Naruto, que, tipo, provavelmente foi o nosso podcast mais antecipado. Não, provavelmente não. Definitivamente foi o nosso podcast mais antecipado. E mandem e-mails pra tanakasentai@gmail.com. Mandem mais e-mails, mandem sobre o podcast Naruto, sobre os WTS, sobre podcasts antigos, sobre o aniversário do mexicano, sobre qualquer coisa. Sobre o aniversário mexicano não é muito necessário. Já tá meio atrasado. Vocês podem mandar pro ano que vem, vocês vão mandar adiantado. Recomendo. É, talvez até sair essa leitura de e-mails já seja o aniversário dele de novo. Eu só acho incrível o seu otimismo de falar em futuros casts, lançamento desse, sendo que já já chega o processinho e a prisão por conta do cast de Naruto. Sim, a gente tá preocupado isso, a gente já acionou os advogados preventivamente. Pra quem não sabe, o Pedro é advogado, então ele vai defender a gente, nosso advogado otaku. Se um dia eu tiver de saco cheio, eu posso fazer o dossiê Márcio Seixas com o cast de Naruto e fazer o Zeferino ser preso. Ou o Marcelo. Enfim, vamos ler os e-mails? Vamos. Bora. Beleza, começando com e-mails referentes ao WTS4, que foi da quarta semana da temporada de outono de 2017, no caso a última temporada do ano passado, né? E foi um podcast que a gente recebeu dois e-mails em relação ao WTS, e eu não esperava que a gente fosse receber e-mails em relação ao WTS. Foi aquele episódio muito ruim de Kino, um dos últimos que a gente falou, tipo, semanalmente, depois foi meio cortado. Depois desse episódio a gente desistiu. Primeiro e-mail é do Guilherme Carrion, ele não manda mais nenhuma informação, mas manda o nome dele, Guilherme Carrion. Carrion, my name is so... Não. Enfim, ele é um cara que veio do Ao Quadrado, inclusive, porque o Ao Quadrado fez uma citação da gente numa leitura de e-mails e eles são muito maiores que a gente, então pessoas vêm. O Judeu Ateu disse que a gente é o Ao Quadrado dos animes. Eu gostei desse título a primeira vez. Agora eu quero mudar, porque eu já tinha até falado isso antes, já tinha até ficado feliz. O Panino, o Manino já tinha falado. Mas agora eu quero que seja o contrário. Eu quero fazer com que o Ao Quadrado seja o Tanaka Sentai dos mangás. Esse é o objetivo. Só eles começarem a atrasar meses os casts. E a gente começar a ter frequência, né? A gente sabe onde é que alguns moram, a gente pode sabotar eles. Quantos podcasts eles já têm? Eles têm 223 mangá ao quadrado. A gente tem 32 Tanaka Sentai. Se eles atrasarem umas 190 semanas, a gente chega lá. Isso se a gente lançar toda semana, né? A gente lança toda semana, exatamente. Nada, a gente passa em 2018. A partir de amanhã, Tanaka Sentai todo dia. Confirmado. Só cobrar o Bokoshi no Twitter. Enfim, o Guilherme, ele comenta sobre alguns animes que a gente comentou. Ele fala sobre o episódio de Kino no Tabi, sobre aquele episódio lá do país navio, né? Que, meu Deus do céu, é um episódio terrível. Ele fala da questão da Kino nesse anime parecer ainda mais cuzona e, tipo, sem vida, sabe? Meio morta por dentro e cruel até, né? E é um negócio que depois desse episódio, depois, isso foi gravado na quarta semana, né? Isso parece que continuou se reafirmando, né? E no final das contas, tudo ficou muito estranho no anime de Kino, e os personagens ficaram meio confusos e tudo ficou meio bagunçado mesmo. É, tipo, ele dá uma melhoradinha, mas tem uns momentos assim bem deploráveis. Ele também fala do final horrível do episódio, que de fato a gente comentou, né? Tanto a parte do monólogo quanto a parte da granada. Só que ele fala, ele até defende a cena da granada, porque ele fala que tem uma pequena cena de foreshadowing onde tem um cara mascarado que tem uma granada e uma faca que ele deixa cair no chão. Mas whatever, né? Acho que o ponto não era nem ela ter pego, o ponto é, tipo, ela é uma menina de, tipo, meio metro que tava só com vestido, e onde é que tava esse negócio, sabe? E por que que ela tirou do nada? Por que que ele só... Muitas coisas ali não fazem sentido, né? Então acho que isso acaba sendo mais um detalhe. Ele também comenta de Shoujo Shumatsu Ryoko, fala que os personagens são bem cativantes e que se diverte bastante com o anime. A gente tem que terminar, inclusive, né? Eu tenho que terminar. Tu assistiu esse último episódio, Eugênio? Assisti. Olha só, o que que tu achou? Achei bem bom. Bem bom, bem bom, bem bom. Bem bom. Olha só. E ele também fala que lembra Made in Abyss e ele tem medo por causa disso. Mas eu acho que não acontece nada nível Made in Abyss. Não faria nenhum sentido se acontecesse, inclusive. Ele também fala de Mayu Tsukai no Yomi, que no podcast a gente comenta sobre o primeiro episódio daquele mini arco dos gatos, do País dos Gatos. E ele fala que não conseguiu interpretar o Elias como uma corrupção, mas de fato ele não é uma corrupção. Ele é um mago que pertence às sombras, e pertencendo às sombras, faz sentido que ele não possa combater as sombras, sabe? Ele é mais algo que se dá bem com as sombras. A gente comentar que ele é uma corrupção foi só uma forma de simplificar a frase mesmo, né? Até porque se a gente ficar explicando cada frase, seria foda. A gente já faz isso bastante, até demais. Ele também fala de ser irônico da Tissa ser uma antiga suicida, uma ex-suicida, né? E agora ela tá morrendo. Eu acho que isso é parte, né? Da poesia da coisa. É, a construção de ela começar a aprender a valorizar a vida. É irônico, entre aspas, mas não é um irônico não proposital, né? Um irônico bem proposital e bem pontuado. E ele também deseja feliz aniversário pro mexicano. 3 meses atrasado. Talvez. Na hora que a gente gravou o podcast, na hora que a gente lançou o podcast, já tava atrasado, na verdade. Mas tudo bem. Então, bom e-mail. Bom e-mail. O próximo comentário é do WTS9, que a gente falou da 10ª semana dos animes de outono de 2017, e é do Panino ou Manino. Um comentário meu, é, particularmente eu acho esse um dos melhores WTS que a gente lançou. Eu não ouvi ainda a parte do Hoseki no Kuri, mas o resto eu gostei bastante. O resto do podcast eu gostei bastante. Até nosso comentário sobre Boruto, eu acho que foi uma das melhores sessões sobre Boruto que a gente fez ali. Eu editei esse cast, mas eu não lembro porque eu tenho uma memória bem ruim. Ok, é justo. Por falar em Hoseki no Kuni, foi isso que inspirou o comentário do Panino, e ele pergunta pra gente, na verdade ele sugere que agora que o anime terminou, se não vale a pena ler o mangá e a gente fazer um cast sobre ele, pra comentar e teorizar sobre a história e influência. Só um comentário. Sum TM. Então, a gente tá planejando, a gente quer fazer, o problema sou eu. É, o problema é, geralmente é o Igor, gente. Como nos últimos, tipo, 10 meses, o problema sou eu. Mas logo não será mais, logo terei tempo, e logo, Hoseki no Kuni, a gente quer falar do Crybaby, e eu não sei se o de Hoseki no Kuni vai ser um versus, um programa versus, tipo a gente fez com Koe no Katachi. Não sei se a gente vai ler o mangá pra fazer essas comparações e tal, mas assim, pode ler, mas o formato do versus é mais específico, né? Fazer comparações de mídia e tal. Mas, de fato, a gente quer falar sobre Hoseki no Kuni. Então, logo teremos. Acrescente que o logo do Tanaka dá uma margem de 3 anos. É, exatamente. O logo, como a gente falou no podcast do Naruto, está sujeito à vontade do destino. Verdade, o destino agora. Fale com o destino. destino@tanaka.com. É o doutor destino próprio do Quarteto Fantástico. Vai responder vocês. Ele patrocina agora. Mas vai ter, acredite no seu sonho. O próximo comentário é do Farrell Sask. Não faço a mínima ideia se eu li isso certo, provavelmente não. Sinto muito. Eu falaria Farrell Sask. É que parecido. Ele comenta que gostou bastante dos nossos comentários sobre Hoseki no Kuni, e como ele fala que tem pouca gente que faz essa análise técnica sobre animação e essas coisas nessa com a nossa comunidade otaku, isso também é algo que eu sinto falta. Eu acho que é basicamente por isso que eu comento mesmo. E ele também fala que o mangá possui um uso de simetria nas páginas bem legais, uma presença de metáforas visuais muito boas também, mas ele acha que o anime é uma pérola visual moderna, e ele acha o melhor anime do ano passado, basicamente. E que ele tá esperando novas temporadas ou filmes. Eu também, obrigado pelo seu comentário. Vocês acham que vai rolar? Eu soube que vendeu bem no Japão pelas vendas, e parece ser bastante popular com a comunidade em si, então eu espero que sim. É, engajamento é um negócio bastante importante, né? Mas tem que pensar quantas dessas pessoas engajadas realmente compram, mas se elas estão se engajando, é bem provável que muitas delas vão comprar, né? Tirando isso, até pensando por esse comentário, talvez até dê pra fazer um programa no formato Versus. Só que como a gente já quer fazer o de Devilman no formato Versus, olha aí, spoiler, não dá nada. Nada, se a gente não fica fazendo mistério sobre o tema, né? Então eu não sei se vai caber fazer dois versos, mas de qualquer forma, se a gente falar só do mangá ou só do anime, a gente vai de novo falar bastante sobre parte técnica. Não precisa nem ser versos, é só comentar, no mangá assim, assim, assado, no anime assim, assim. Sim. Acho que falando do anime como um todo também vai dar pra, sabe, falar da parte técnica usada em prol de substância, né? Mais ainda, agora que a gente tem conjunto da obra toda e tal. Agora, esse é um e-mail curioso, é um e-mail do Redroan, de 22 anos, do Paraná. Ele não manda e-mail sobre nenhum programa em específico. Ele fala, apesar disso, ele fala que ele conheceu a gente pelo podcast de Mage Dragon, que faz um tempinho já, né? Eu acho que é o... Ih, eu não vou lembrar. É 20 e pouquinhos ali, né? Uma pequena curiosidade, o podcast de Mage Dragon tá em primeiro lugar no ranking de mais ouvidos do Tanaka. Isso é o que eu não entendo. Eu não entendo os nossos podcasts mais ouvidos. Eu não entendo, realmente não entendo. Eu não sei se as pessoas realmente escutam ou... Eu não sei. Por que o de Mage Dragon foi um dos menos comentados? Eu fico meio indignado com essas coisas. Mas enfim, esse e-mail é curioso porque ele fala que ele foi escutar o nosso podcast e ele ficou pessimista com a abertura, porque ele achou que seria um podcast mais goofy, sabe? Mais bobo e descontraído e tal. Mas depois de dar uma segunda chance pra gente continuando a ouvir, né? Pra ver como é que seriam as nossas opiniões, ele se surpreendeu. Achou que apesar da nosso papo descompromissado, a gente consegue ir fundo o suficiente na análise. E eu gostei desse meio porque é exatamente isso que eu quero. É tipo Super Sentai, eles sambam pra se transformar, mas eles salvam o mundo ao mesmo tempo. E às vezes eles são frutas também, tipo em Kamen Rider Game. Você botaria fé num cara vestido de abacaxi pra salvar o mundo? Eu não sei, talvez eu não botaria fé, mas eu sei que ele ia me salvar. Mas tipo, eu acho que essa é a ideia, tipo, a gente tem um papo mais descompromissado pra não querer soar muito pedante, ou até pra aliviar um pouco, porque a gente fala pra caralho. Então ter esse ar mais descompromissado compensa e mantém o papo mais fluido, né? Então é meio que o objetivo, e eu gosto de ver que o objetivo foi cumprido. Depois ele fala que ele consumiu os outros podcasts, ele ouviu de Mob, ouviu de Luke, ouviu de Gunbuster, ouviu de Diebuster. Acho que desses, o de Gunbuster e Diebuster são os que eu mais gosto. E ele fala que tá empolgado com as nossas produções. E esse meio já faz um bom tempo e a gente parou de produzir depois. Desculpa, mas a gente voltou. Olha, por você mesmo, eu comecei a produzir o WTS depois disso. É verdade. Mas não o Tanaka Sentai, porque esse meio é referente ao Tanaka Sentai. Entendesse? Mas agora voltou. É isso aí. Olha que legal, ele falou que queria dar sugestões, mas já tá. Ele tá se surpreendendo muito, então não vai nem se dar o trabalho da sugestão, vai deixar pra um próximo e-mail. Isso não é legal, não é legal ler isso. É legal e é triste ao mesmo tempo, porque a gente parou por 6 meses por culpa do Igor. Desculpa. Não, mas acho que não é nem questão de parar, porque ele teve essa percepção inicial achando que a gente faria algo mais espalhafatoso, digamos assim. E quando a gente volta com o cast da novela brasileira de Naruto. Cara, eu acho que é o melhor jeito de a gente voltar. E eu acho que ele aprovaria nossas ações caso estivesse vivo. Ai, caralho. Olha, no mínimo, ou ele tá se revirando no túmulo, ou ele tá muito surpreso. E ele falou que também ouviu os últimos episódios, só que não vai comentar nada porque ele tá ainda pensando sobre as sugestões em relação ao Superflat e alguns mangakas e diretores e tals, o que me faz pensar, quando que a gente comentou sobre Superflat? Quando a gente não comenta sobre Superflat? Porque esse cast tá sendo prometido desde os primórdios dos tempos do Tanaka. Então, o cast Superflat, ele tem a deadline dele é pra 2020, então a gente tem tempo, a gente tem tempo até lá. Mas provavelmente pode ter sido no do Hosoda. Eu acho que foi. O próximo e-mail é para o Tanaka Sentai 31, as expressões da empatia em Koi no Katachi, que a gente fez com o Lucas do Nautilus. Paguei o Nautilus. S2. O Nautilus, que depois do Lucas participar aqui no Tanaka, fez um padrinho e arrecadou um dinheiro graças a nós, que trouxemos fãs para eles. Até porque, se depois de, logo por causa de, pra quem sabe um pouco de latim, sabe o que eu tô falando. Tem que saber latim agora pra ouvir o podcast, Igor? Tá de sacanagem? Latim me lembra latino, e por falar em latino, sabia que ele tatuou o 12, o macaco dele no braço? Por quê? Quem tu tinha que trazer isso? Eu acho o assunto bem pertinente. O pior de tudo é que isso... A gente faz referência a isso no cast de Naruto, só que tipo, o cast de Naruto foi gravado há mais de um ano, acho. Mais de 6 meses atrás, fácil. A gente fala do 12, a gente fala do latino. O 12 nem tinha sumido ainda, naquela época. Nem tinha nem desaparecido tinha ainda. Vai ler a porra do e-mail. Tá, infelizmente isso aqui não é um podcast sobre o latino ainda. O e-mail é do Jesley e ele escreve que finalmente conseguiu escutar o podcast por completo e nos parabeniza pelo trabalho. Ele diz que acha que foi o cast mais gostoso, interessante e impactante que ouviu da gente. Olha só. Muitos elogios pra esse podcast, na verdade. Eu gostei. Uhum. Eu gostei bastante desse programa. Acho que eu ouvi umas 2 vezes, 3. Ele diz que achou o cast gostoso por causa da boa interação dos participantes, concordando e discordando em diversos pontos, e deixando o debate bastante rico. Em termos de interação mesmo, foi um dos melhores, eu acho, até agora. Foi. Onde teve uma boa dosagem de participação, porque já teve cast que tinha membro que falava 2 palavras no cast de 2 horas. E o Lucas é uma pessoa muito boa de conversar, eu converso com ele até hoje por Discord quando a gente vai jogar alguma coisa. E o Eugênio tava incrivelmente educado naquele podcast, que é um... algo... É a empatia. É a empatia que foi no Kadashi. Deve ser. E ele achou interessante pelos pontos abordados sobre o uso sonoro da produção, sobre o simbolismo, sutilezas, coisas que passaram batido pra ele, e por conta disso, o primeiro impacto que ele teve sobre o filme foi uma visão mais negativa. Ele comenta que um ponto que ele acha falho sobre ele é que ele não consegue julgar uma obra, melhor, uma adaptação como uma obra por si só, e analisar o que ela se tornou numa mídia diferente e qual é a ideia por trás das adaptações feitas. Ele diz que ele sempre acaba indo pro lado mais fácil de comparar o anime com a obra original, julgando pelos cortes feitos, alguns com razão, mas esquecendo do que essa adaptação quis dizer ou transmitir. Então, mais ou menos, foi um dos motivos da gente querer fazer esse programa com essa estrutura em específica, né? Pra mostrar que dá, sabe? Que dá pra fazer uma análise do filme como filme, do mangá como mangá, da história do filme como história do filme, da história do mangá como história do mangá. Porque ninguém, quer dizer, não ninguém, né? Mas a maioria das pessoas não faz isso, sabe? A maioria das pessoas quer ficar comparando e não sei o quê. Cara, são histórias diferentes, são mídias diferentes, são linguagens diferentes. E esse formato, ele ajuda a entender como cada mídia e cada história conta o que quer contar, sabe? Com os elementos que tem disponível. Tipo, acho que o pessoal acaba cobrando bastante informações que não são tão relevantes assim como algo essencial para a obra. Uhum. É difícil tu abstrair, né? Tipo, eu vou esquecer o que eu conheço, o que eu gosto, o que eu tenho sentimento sobre, pra ver essa nova mídia de uma forma neutra e primeiro tentar entender o que ela quer me passar pra depois julgar ela. sabe? E é compreensível isso. Mas eu acho que se tu não consegue parar e esperar a história te contar o que ela quer te contar, e buscar na história antes que ela te conte alguma coisa, buscar na história o que tu quer, aí fodeu. Sabe, aí não existe mais análise, né? Existe expectativa versus a entrega, né? E ele termina o e-mail dizendo que, do mesmo jeito que o filme de Koe no Katachi passou um grande valor midiático, com certeza esse podcast teve um valor emocional pra ele. Fez ele ver coisas antes que ele não enxergava por conta do preconceito envolto à mídia, e mais principalmente por fazer ele buscar analisar melhor o que ele consome. É, muito, muito legal, muito legal o e-mail. Gostei. Tantos e-mails positivos, né? Eu realmente fico muito feliz com e-mails positivos assim. Isso, ainda mais que aqui é um mano de depressivo. Valeu pelo e-mail, Jesley, que de vez em quando eu gravo umas lives com ele sobre Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, exatamente. É incrível a relação do Igor com Dragon Ball Super, porque ele sofre assistindo, ele comenta no WTS e ainda faz lives sobre Dragon Ball Super. Ele não consegue desgrudar. Cara, mas é uma experiência legal no geral, assim, não assistir, mas comentar sobre, porque eu acho que eu até já falei em algum podcast, Dragon Ball é algo tão grande e que, tipo, cada pessoa começou a assistir de uma forma completamente diferente, de um episódio, de uma parte da série completamente diferente, muitas vezes em mídias completamente diferentes, ou em uma adaptação, ou em uma remasterização, ou um recorte. Talvez tenha até gente que tenha começado a assistir pelo Abridged, sei lá. Então, todo mundo vai ter uma visão muito enviesada. E é muito difícil tu ter uma visão neutra sobre essa série. E eu acho que talvez por isso seja tão rico discutir sobre. E eu realmente gosto. Eu gosto muito de discutir sobre Dragon Ball. Inclusive Dragon Ball Super, que eu acho um lixo completo. Aguardando o dia que o Igor vai fazer vídeos de teorias sobre futuros acontecimentos de Dragon Ball Super. Ele vai fazer vídeo quem ganharia entre Gohan, Calvo e Jiren e Anão. Jiren e Anão, né? Top. O bom é que Jiren e Anão é um meme só nosso que a gente acabou de inventar. A gente acabou de criar hoje. É porque vão no encerramento do Dragon Ball Super. O atual? O atual. É, o atual, considerando que esse podcast vai sair daqui a pouco. No encerramento 11. E vejam no segundo. 52. Onde tem um bando de PNG dos personagens colados. Aí vocês vão notar que o Jiren tá um pouco deficiente em tamanho. Ele tá muito nas proporções de um personagem Ben 10. Isso tem que ser falado. E até comentei que ele tá com o Jiren tem o mesmo color scheme do Albedo, que é o vilão do Ben 10, que é a versão inversa dele. Vou fazer questão de deixar a imagem em algum link útil no post. Do Albedo ou do... De ambos. Ah, ok. Beleza, então tá no post. E o último e-mail que a gente tem, também referente ao Tanaka Sentai 31, as expressões da empatia em Koe no Katachi, vem do ouvinte Garcia Renato. O formato é meio que uma cartinha pra gente, então eu vou ler pra vocês se emocionarem junto comigo. Olá, Tanaka Sentai Casters. Parou aí. Eu quero comentar o Tanaka Sentai Casters, porque eu não sei como me sentir sobre isso. Sinta como Jake Paul. Jake Paulers, né? Eu não sei. A gente deveria se chamar de Tanaka Sentai Casters, porque a ideia de ser Tanaka Sentai é que, tipo, a gente é o Tanaka Sentai. Não precisaria de nada além disso. A gente é Sentai do Tanaka. Eu acho que pode chamar a gente só de Tanaka Sentai mesmo. Mas obrigado pela intenção. A gente entendeu. É, não. Eu só tô trazendo a discussão de qual seria a nomenclatura. Aliás, qual seria a nomenclatura dos nossos ouvintes? De Tanaka Sentaiers. Tem algum personagem secundário entre Sentai e Power Rangers? Sentai que tem o nome... Tanaka Zordons. Tanaka Zordon. Como é que é o nome do robô lá do primeiro Power Rangers? Qual que é o nome daquele... do gordo e do magro do primeiro Power Ranger? Tanaka Gordos e Magros. Vocês são ouvintes do Tanaka Sentai. O Jiren Anão. Jiren Anão. A gente ainda não tem direito de dar uma nomenclatura para ouvintes enquanto a gente não tiver periodicidade. A gente vai chamar vocês de leitores de Hunter x Hunter. É, ok. Vai ser os órfãos de periodicidade do Tanaka Sentai, por enquanto, o nome. Ok, gostei. Escuto vocês há pouco tempo e, com o tempo, perdi muita empatia com os animes. É um bom podcast e vocês têm indicações muito boas, isso é ótimo. Vi pouca coisa nos últimos anos e parei de procurar. Nem de longe acho o anime ruim, mas o tempo é reduzido e tudo são escolhas. Eu acho que... É o Igor que eu digo, né? Ele escolhe fazer outra coisa e por isso que a gente atrasa. Não, isso é calúnia. Revelações, o Igor prefere ler e chorar com Black Clover e não chorar porque é ruim, chorar porque ele foi tocado, do que ver um anime pra gravar um cast. Isso tem que ser falado, Eduardo. Isso tem que ser falado, isso é informação nova na mesa. Nosso host é fã de Black Clover, de carteirinha, faz até chip. Chip gay? Não, eu vou dizer que já que vocês trouxeram esse assunto, eu lia Black Clover no serviço, então tipo, eu não lia prestando atenção nem nada. E eu gostava de Black Clover. Além de não gravar cast, ele não trabalha, ele fica lendo Black Clover. Olha só que exemplo. Não, eu lia na hora do café, meu cabeça. Escondido do patrão. Mas enfim, eu lia tipo 20 minutinhos por dia na hora do café e tal. E aí teve um dia que eu decidi, pô, vou ler em casa. Aí eu comecei a ler em casa, eu não consegui ler um capítulo sem ficar revoltado do quão ruim aquilo é. E essa é a minha relação com Black Clover. Agora eu não consigo mais ler nada porque eu fico muito puto e parece que eu tô lendo Fairy Tail. Mas que chorou, você chorou. Eu fiquei emocionado. Não, você disse que chorou, o Eduardo tava de prova. Eu fiquei emocionado. Isso é uma lágrima, aquela lágrima só sai no olho só, tá ligado? Voltando ao e-mail do cara, tipo, eu acho que é natural tu saturar de uma mídia, né? E se afastar da mídia não é um problema, é bom. Tu se afastar pra vir com uma visão renovada e tal, até tu consumir outras coisas e depois tu vir com mais experiência de coisas diferentes e tal, é bom, não é ruim isso. E eu concordo com ele. Se o cara não tem tempo, ele tem que escolher o que ele tem que assistir. É isso aí. É a vida. Eu só quero completar que eu tenho um print que prova que o Igor chorou com Black Clover e eu vou colocar nos links úteis. Ah, não tô no cu. Tá, continuou no e-mail. Mesmo assim, encontrei com o Enokatashi meio que por acaso e me prendeu atenção. Justamente pela cura da sonoplastia e trilha sonora. Não vou ver novamente e sinceramente nunca li o mangá, nem sei porquê e não vou ler esse. Ele nunca leu um mangá. O mangá também é muito bom, mas... se essa é a sua decisão, tipo, não tem muito o que fazer, né? Não é pra tu mesmo. Até porque também eu acho que leva mais tempo, né? Então... é, depende da pessoa. A história é muito ponderada e, como disseram, muito à flor da pele. Eu não sofri bullying, mas eu convivi com pessoas que sofreram um tanto com isso. Algumas delas deficientes físicas. Algumas delas suicidas. Não me gerou traumas, mas não foram os dias mais agradáveis da minha existência. Cara, é uma situação muito delicada de se lidar com, né? Eu acho que o filme faz um bom trabalho em conseguir ser tanto bastante emocional, com se preocupar bastante em comentar sobre o assunto e sabe, nunca em momento algum, de forma alguma, de maneira alguma, de, sabe, em nenhum momento, nenhum milésimo do filme tu sai com aquela impressão de, sei lá, 30 Reasons Why, que tipo, o suicídio parece uma forma de alívio, uma forma de vingança e tal, sabe? Ele é sempre muito racional e, tipo, muito... ele tem uma mensagem muito positiva, sabe? A parte disso, hoje, compreendo melhor as situações e as histórias apresentadas no filme. Acho que isso gera valor dessa história. Eu realmente precisava dela, há muitos e muitos anos atrás. No final, esse meio é pra agradecer a vocês por discorrerem essa obra com muito carinho. O resumo dela, pra mim, é que talvez, por tempo demais, não nos escutamos. Eu escuto vocês. E creio que muita gente mais jovem do que eu escuta também. Esse é o valor desse episódio. Grato por tudo, abraço e sucesso. Muito obrigado. Acho que, assim, quando eu ouvi esse e-mail, tipo, eu não pensei que a gente tivesse tido esse caráter mais, não sei, educativo ou, sei lá, mais de passar uma mensagem, sabe? Passar uma moral e tal. Acho que foi muito o que a gente realmente sentiu em relação ao episódio. E eu até fico um pouco reticente de... querer passar uma moral explícita e tudo mais, a gente é mais fica preocupado em passar a nossa visão sobre a obra em si, né, não dar moral, de fato. Então eu fico um pouco reticente de saber que eu dei uma moral no final do episódio, mas ao mesmo tempo, já que eu sei que isso foi orgânico, eu fico feliz, sabe? Eu sei que eu não planejei isso, mas ninguém planejou isso, mas foi... saiu, sabe? Eu gostei muito disso. É, toda ajuda é uma ajuda boa, mesmo se não for intencional. Então eu fico feliz que a gente conseguiu ajudar alguém. Sim, com certeza. Não se matem. essa é provavelmente a leitura de e-mails mais positiva que a gente vai ter no Tanaka Sentai, eu acho. Porque eu realmente fiquei muito feliz lendo esses e-mails. Esses são realmente os e-mails que a gente recebeu, tipo... E, sei lá, eu fico muito feliz com isso. Valeu, galera. Agora que a gente tá voltando, acho que isso dá uma boa animada a gente ler o feedback positivo de vocês. Então, é isso aí. Mandem e-mails. Podem mandar críticas também. A gente não vai só... selecionar os comentários positivos, mas eu não posso fazer nada se eu sou lindo e incrível e vocês não mandam comentários negativos. A parte negativa fica pra nós mesmos, fazer com a gente mesmo. Né, Igor? Eu vou dizer que se vocês não mandarem e-mails criticando a gente, podem ter certeza que a parte da crítica a gente faz. Podem ter muita certeza disso. A gente quase se bate falando sobre o programa. Quase não saudável. Pensando bem, continue mandando e-mails positivos pra gente não se matar. Tanakasentai@gmail.com. Agora sobe a abertura do Black Clover pra ver se o Igor chora mais uma vez.